pune sem dó, vários B.O. na mente, um nó é quente, aí você se sente só em meio a esse mar de gente, cada um por si, remando contra a maré, tentando reagir, dando de frente em portas que não vão se abrir, vários testando sua fé, querendo te ver cair, mas aí desistirem dá, a caminhada é dura e a gente tem que enfrentar sozinho, suportar as dores que cruzam o seu caminho, só chegará nas flores quem passar pelos espinhos, no sapatinho devagar, um dia cê vai chegar aonde você quiser, basta acreditar e poder sonhar com o luar, com a brisa do mar, até o amanhecer só pra ver o sol brilhar. A vida é um labirinto, existe um só caminho pra trilhar, pro sol brilhar pra nós. A vida é um labirinto, existe um só caminho pra trilhar, pro sol brilhar pra nós. Da onde estou não vejo, e pela luz almejo, só Deus no meu cortejo, no escuro vilarejo, pescando as ilusões, faço minhas reflexões. Guerreiro feito Daniel na cova dos leões. Perdido eu vou sem o mapa, dando minha cara a tapa, etapa por etapa, senão a mente chapa. No labirinto de concreto, no deserto, com os inimigos sempre perto, eu sigo esperto, porque vários oferecerão atalho, mas o caminho é único, não posso ser falho. Esquivo das armadilhas, fujo das emboscadas, e a luz que ilumina minha trilha na escuridão da madrugada. Pois sei que se eu cair, Deus vai me levantar. Se penso em desistir, não saio do lugar. É o que resta pra nós, se o tempo é veloz, usa o poder da voz. O sol brilha.